E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. I realized that screaming pain, shearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this car. Sejam bem-vindos, seres perdidos do espaço, a mais um Vortex Nerd. E no episódio de hoje a gente vai contar um pouco o que rolou no anime Friends. Eu sou o Capo Ramone e eu estou aqui com o senhor Luigi. E aí, galera? Só nós dois. Só nós dois. Só nós dois, porque... Vai ser, provavelmente vai ser assim por muitos castes. Não, que isso, a gente tem o Pedroca. É verdade, tem o Pedroca. Pedroca é um cara legal, pena que ele não pode ver mulher. Pois é, nossa, você foi longe nessa referência. Caracoles. A vida é assim, cara, você vai longe de referências. Pois é, mano. Então, estivemos no Anime Friends esse final de semana agora, né, no último dia. Eu estava na Fast Comics no sábado também. Também iremos falar dela. E aí, tava no calor do caralho lá na Anime Friends e, porra, São Paulo tá calor ultimamente. Pô, mano, pra quem não sabe, eu viajei, né, no sul, pra Serra Gaúcha. Meu Deus. E, mano, aqui tava, e era frio, mano, quando eu voltei pra São Paulo, puta merda. Calor miserável. Eu acho legal o pessoal do sul, porque no sul, quando tá calor, é um calor do caralho. Quando tá frio, é um frio da porra. É. Então, tá ligado? A galera vive no extremo lá. E olha, pelo menos o lugar do evento foi tranquilo, mano. É bem melhor que o outro. Muito melhor. Viúvas do antigo local da Anime Friends, que eu não sei qual era. Pau no seu cu, tá ligado? É. Yamato, se vocês estiverem escutando esse podcast, por favor, coloque todos os seus eventos lá. Eu não sei se todos seria possível. Que é, porque deve ter contrato, essas porra. Vé, o campo de marketing pro Anime Friends, que assim, vamos falar a verdade, velho. O Anime Friends, querendo ou não, é o maior evento de cultura oriental do Brasil. É, o maior evento, concordo. Você é paulista, que acha que o Campo de Marte não pode ser o Campo de Marte. Me fala se você conhece um evento de Pernambuco. Me fala se você conhece um evento do Rio Grande do Sul. Um evento de Minas. Agora, eu garanto que você for no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e Minas, e falar Anime Friends, eles já ouviram falar. Já. Então assim, maluco, o Anime Friends não pode ser pequeno, velho. Tem não, que ser num pode. Puto lugar espaço do caralho. E o Campo de Marte é um puto espaço do caralho. É um puto espaço. Junto com a Expo do Jabaquara, mano, é o melhor lugar pra evento, pra mim. Sim. São Paulo. Não tem dúvidas. Você eu espero. Do Jabaquara, porque é do lado da sua casa? Talvez. Não, é porque o lugar realmente do Jabaquara é ótimo. Onde cara. É que é a Comic Con CCXP? É lá. É no Jabaquara? É lá no Jabaquara. O Campo de Marte é ideal. E o Campo de Marte tem espaço pra você andar, tem espaço pra dividir os estantes bonitinho. Porra. É, mano, é uma coisa assim. Só não tem banheiro, tipo... né? Só não tem banheiro. Não, tinha banheiro. Tem banheiro químico. Eu tô falando, não tem banheiro. A Yamato tem que improvisar banheiro químico. E não tem bebedouro, né, cara? Então, mas aí a culpa não é da Yamato, né? É, mas pô, coloca uns bebedourozinhos lá, né? Mas como vai colocar o bebedouro? Não tem como ligar a água. Ah, não sei. Ah, porra, não sei, aí é foda, né, véi? Vai, governo, seu papo, põe bebedouro na aeronáutica. É, ô, Haddad. Haddad, põe bebedouro na aeronáutica, pô. É, porra, não é Yamato. Aí é o local que não abriga pra acontecer. Não tem como eles instalarem cano pra colocar o bebedouro no meio do bagulho, velho. É, porque pagar 5 conto em água tá complicado. Cara, eles poderiam colocar mangueiras no lugar daquele maluco ficar falando merda e gritando no meu ouvido. É. Antes de abrir a porta, ele poderia mandar uma mangueirada na galera. Ah, poderia mandar, né? Vamos, eu faria isso. Eu podia fazer tipo o Padre Marcelo. Já foi numa missa do Padre Marcelo? Já. Você tá ligado que pessoas que nunca foram à missa do Padre Marcelo, o padre normal, ele fica jogando água benta nas pessoas, né? Com pincel, né? Tipo um bagulho parecendo uma brocha, né? Na missa do Padre Marcelo, não. É tipo um bagulho que... aqueles bagulho de incêndio, tá ligado? Ele começa a rodar e jogar água em todo mundo. Podia fazer um bagulho desse, né? Quando o maluco sobe naquele bagulho que começa a contagem regressiva pra mim, eles vão mandando uma mangueirada na galera, né? Tipo um estoque. Hashtag, fica a dica. E o local é bom que ele abriga muita gente, porque tinha gente pra caralho, velho. Tem, muita gente, cara. Principalmente no último dia. Como no último dia tinha gente, velho. Tinha gente, como sempre, né? Sempre opta aí pelo último dia. Porra, velho, assim, tá, traiu muita gente por causa do show da Flow, por causa da palestra da Panini, caralho, velho, tipo, assim, a fila pra comprar o ingresso tava gigantesca, cara. Tava enorme, mano. Falaram que foi até 5, 6 horas da tarde. Não, a hora que a gente tava indo embora tinha gente entrando. É, então, foi muita coisa, cara. O Cassius, que ele entra pelo, que o Cassius da JPC que entrou pelo... pela fila de atração e de imprensa, que foi o mesmo que a gente entrou, ele falou que ficou 40 minutos na fila, tá ligado? Na fila imprensa. De atração e de imprensa, que não tem ninguém. Sim, a Beth também ficou. Então, ainda bem que a gente chegou cedo, hein, velho, que a gente não pegou fila. Ainda bem. Nem passamos por revista, valeu, já matou. Valeu, tá aí um grande problema, né? Porque qualquer um pode entrar com uma remédio lá e... A imprensa ia ser difícil, porque a gente tem documentos, a gente passa o nosso documento pra eles. É, mas eles nem olham direito. Não, mas tem registrado, velho. Ou você acha que na planilha do Excel da moça não tinha seu nome e seu RG ali? Tinha, mas ela nem olhou o RG, praticamente. Ela não olhou, maluco, mas ela, eu aposto que ela marcou alguma coisa que o pessoal do Vortex Nest passou por ali. Ah, sim. Eles têm controle. Por mais que eles não tenham olhado o RG esse ano, eles têm, com certeza, esse controle. É, o problema foi fazer isso com o pessoal, né, da fila, né? Não, o pessoal tem, mas, mano, tem que passar por revista, velho. O certo é passar. Assim, sim. Não é um erro a gente não passar, não é. Mas, sabe, seria melhor ter passado. Eu concordo. Sim, porque sempre existe pessoas de má fé, né? É, seria melhor ter passado. Mas também, se não passou, não, graças a Deus não aconteceu nada. E também acho que não aconteceria. E não, e assim, a gente ficou andando por um bom tempo no evento, assim, na parte principal, na parte do sol, né? E, pô, dava pra andar de boa. A gente foi pras palestras, voltamos a andar no mesmo local, a gente não conseguia andar mais. Não conseguia. Então, assim... Foi complicado. Lotou muito rápido, velho. Sim, lotou pra caraca, mano. Mas assim, que legal, calor humano é bom. É. Calor é viril. As pessoas excitadas. Será que tem algum moleque que um dia vai nascer? Ah, como é que seus pais se conheceram? Ah, eu nasci do Anime Friends, velho. Que tem filhos do carnaval, né? Será que vai ter filhos do Anime Friends? Não pode que são ser, otakus, cara. Né? Não que são otakus. Só se for um personagem virtual, aí pode ser. Rola um casamento lá no LoL, no Diablo 3. Vai saber, vai saber. O pessoal se casa na mesa do Pokémon, o Mug tava lá, tava com um garotinho e tal. Maldade. Então, mas o evento teve as palestras das nossas queridas editoras. Mas antes de falar da palestra das editoras, você teve na Fast Comics e também teve na palestra da Panini Comics. Sim, eu tenho duras críticas por falar nisso na organização da Fast, né? Primeiro que eles nem pediram RG, nem nada. Você falou de qual veículo você é e entra. Ou seja, né? Qualquer um entra lá, né? Isso é fato. O preço das comidas no Anime Friends estava muito barato, né? Entre aspas, né? O pastel estava R$6 no Anime Friends, né? Na Fast Comics estava 10. Era um pastel horroroso, por sinal, né? Mas tudo bem. Né? Um outro problema que eu tive foi quando, após a palestra da Panini, né? Foi na palestra da JBC que eles expulsaram todo mundo que estava sem senha para ver a palestra, né, da JBC. Porque, pra quem não sabe, o Nobuhiro estava lá, né? O criador do... Samurai X, e eles distribuíram senha pra palestra específica do Nobuhiro, né? E aí eles foram e expulsaram todos que estavam sem a senhazinha e colocaram o restante do pessoal da senha. E fora que ia ter sorteio de senha, né, na palestra, pro pessoal que não tinha, eu acho que nem teve. Eles deixaram fechado e não deixou ninguém olhar a palestra nem nada do tipo. Ou seja, foi uma puta sacanagem com todo mundo lá, né, infelizmente, né? Porque eu acho que... Eu não sei se o Cassius vai estar ouvindo, né? Mas é. Palestra. Se tiver. É, saiba, se tiver. Saiba que eu te amo, não sei. Não, mas se tiver, assim, tipo, palestra da JBC é uma coisa e palestra do Nobuhiro é outra. Mas era a palestra do Nobuhiro, não era da JBC. É, era pra palestra do Nobuhiro, né? Sim. Não pra palestra da JBC, ou seja, qualquer um poderia entrar na palestra da JBC e assistir. Mas os organizadores do evento não deixaram. Acho que é mais problema dos organizadores do que propriamente da JBC, né? Mas a palestra da Panini foi muito boa, né? Anunciou o Fit Stay, né? O One Piece. Ah, One Piece Gordo. E na palestra da JBC o Cassius anunciou o mangá do Ultraman, né? Sim, anunciou o mangá do Ultraman. Ultraman. Tá, que legal. Eu não esperava, não. Mas vamos esperar pra ver o que dá, né, nesse mangá. Eu espero que seja bom, pelo menos. E você foi pro Cassius pra Fast, né? Sim, foi mó legal, cara. Eu tava na fila do... pra pegar a van, né, gratuita. Porque eu não sabia onde era a Fast, porque era a primeira vez que eu ia na Fast do Jabaquara lá, então eu não sabia. Aí eu acabei encontrando o Cassius lá, indo pro evento. Aí eu falei, Cassius, você vai pro evento a pé? Vou, então vamos junto. Eu acabei indo com ele. A gente trocou umas ideias marota lá. E foi divertido, cara. Cassius é muito gente boa. Sim, pra sim. Caramba. É um cara legal pra cacete. Muito, muito gente boa mesmo. Vortex Nerd. Bom, voltando pra falar das palestras da JBC, ou do Anime Friends, no domingo, que foi o dia que a gente tava, no dia 19, teve a palestra do pessoal do Genkidama, causando lá. Ué, como sempre, o Urso, né? Bem cara, sapatão. O Urso é uma pessoa muito legal, velho. O Urso já teve o prazer de gravar com a gente, quer dizer, a gente teve o prazer de gravar com o Urso quando a gente tava no Dollar Cash ainda. Sim. E, pô, o Urso é um cara muito legal e, cara, como ele é um cara que se perde fácil no próprio pensamento dele. É um cara inacreditável. Ele é tipo o Diogo Braga dos otaku, tá ligado? Mas o Diogo Braga consegue terminar, ele não. Sim. Isso é muito legal, cara. É muito isso, boa, e cara. Sério, ele era daquele jeito mesmo. Ele é, cara, ele não se faz daquele jeito, ele é. Ele era aquele jeito. E pô, o pessoal foi mó legal e tal. Eles foram atrapalhados pela porra do Yu-Gi-Oh! Que tava tocando do lado em Loop Eterno. Ah, foi Loop Eterno, cara. Loop Eterno, Yu-Gi-Oh! Mano, assim, tava tendo do lado do auditório, tava tendo o bagulho do Yu-Gi-Oh! Né? Do Yu-Gi-Oh! E tal. E tava o som muito alto daquela OST do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! E cara, o meu medo foi: essa porra vai ficar muito na minha cabeça. Mas eu ouvi tanto aquilo que teve uma hora que eu esqueci. Eu não sei se pediram pra eles abaixarem ou eu simplesmente ignorei ela da minha mente. Eu acho que eles pediram pra baixar, né? Ah, tá, porque eu... Tava insuportável, cara. Porque na hora da palestra da Panini e da mesa redonda, eu não tava ouvindo. Não tava, só tava ouvindo os gritos. É, aí eu fiquei em dúvida se foi eles que abaixaram ou se minha mente tava ignorando a música. Não, eles abaixaram. Somente que ignorou. Foi da hora o Greenheart. Eu coloco meu microfone em modo de defesa. Pessoal, gente boa do... Não, o pessoal do Genkidama é mó legal. A gente trombou com eles antes deles entrarem, né? A gente trocou uma micro ideia lá e depois eles foram. Pô, o pessoal é mó legal. Aí teve a palestra da Panini. Panini. A diva dos mangás, Beth Kodama. Sim, que foi uma palestra muito, muito boa, cara. Sim. Foi melhor que a da festa, porque ela deu 15 minutos praticamente, né, de anúncios. E depois já foi direto pra pergunta dos fãs. Exato. E a Beth, ela falou que tava nervosa porque era a primeira palestra que ela tava fazendo sozinha. Mandou bem pra caralho. Mandou muito bem, cara. Mandou muito bem. E ela explicou muitas coisas pra gente. O primeiro anúncio dela já foi o Lovely Complex, que é um shoujo muito pedido durante eternidades dos otakus. Sim. Cara, era sempre pedido Lovely Complex. É um shoujo muito bom, realmente, pra quem gosta de shoujo. E ela explicou por que o Lovely Complex foi possível. Que foi por conta da puta venda que o Arona e o Haida teve. Sim, que foi um puta sucesso, ela falou. E por causa do movimento que tava tendo nas redes sociais de mais shoujos no Brasil. Sim. Graças a isso, pôde vir um puta título como Lovely Complex, né? Uhum. E a Panini, que tem histórico com shoujo, né? Que é a editora. Sim, agora... E a editora de o Kaisho Maid-sama. Sim, ela mesma falou que essa parecia a volta, né? Do shoujo nas editoras brasileiras, sim, né? Sim, eu ainda sonho com Itazura na Kiss. Beijo, Panini. Vem o Lovely Complex, ele tem 17 volumes. E a gente não tem nenhuma informação de quando vem, qual formato, qual é o preço. Essas informações só virão depois. Sim, mas vem. Então... Mas vem. Aí depois ela foi soltando um anúncio atrás do outro, né? E ela explicou também um pouco o que a Panini, ela quer trazer vários mangás de vários gêneros, né? Então, a Panini, de um tempo pra cá, ela ficou muito conhecida por ser uma editora de shonen, por trazer Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball, Toriko, Reborn, né? Ela ficou muito shonen, shonen, shonen. E só uma coisa, ela... Na Fast Comics, né? Eu perguntei se a editora, a Panini, tinha algum tipo de preferência, né? Caso esteja disputando, sei lá, com algum outro concorrente, né, alguma obra, falou que não, mas eu acredito que tenha, viu? Porque a maioria dos títulos da Shonen Jump sai na Panini, né? É porque, assim, vamos falar a verdade, a Panini sai na frente primeiro por sempre lançar os mangares da Jump, segundo por ser uma empresa internacional. Por mais que a Panini italiana não coloque dinheiro na Panini brasileira e que todo mundo sabe disso, mas o nome Panini é muito forte. Sim. Por mais que uma não se envolva com a outra, a marca é muito forte. Sim, eu acho que qualquer editora, né, lá do Japão deve ter uma puta preferência pela... Se for lançar, sei lá, no Brasil, tiver concorrendo, vai, sei lá, Panini, sei lá, JBC. Nova Sampa. Ou Nova Sampa, né? Eu achei genial a Mara. A Mara falou que a Panini é a Globo, a JBC é o SBT e a Neo Pop é a Record. Aí o maluco pegou e perguntou assim: ah, e a Nova Sampa? Ela pegou e respondeu que a Nova Sampa é a TV Aparecida. Panini, ela tá querendo lançar mangás de vários títulos, né? Anunciou um shoujo, e o título seguinte anunciado por eles é uma comédia nonsense, que é o Arakawa Under the Bridge, que é muito engraçado, velho. Os personagens são muito engraçados. Você não chegou a assistir o anime, né? Não. A história nunca tinha ouvido falar, na verdade. Cara, é um moleque que ele decidiu na vida dele, é um moleque riquinho que decidiu que na vida dele ele não ia ficar devendo nada pra ninguém, né? Uhum. E ele sofre um acidente, quase se afoga, e ele é salvo por uma menina, né? E ele quer agradar a menina que salvou ele, e ela pede: eu só tenho um desejo, que você seja meu namorado. Uhum. Aí, como ele fez essa promessa, ele aceita a promessa. Só que tem um problema: ela mora embaixo da ponte, e os amigos dela são um capa, um cara com cabeça de estrela. E o cara riquinho tem que conviver no meio dessa maluquice, tá ligado? Morar embaixo da ponte e ficar no meio desses personagens, velho. E o mangá muito, o anime é muito engraçado. E ela falou que se esse mangá de nonsense der certo, outros mangás de nonsense Gintama podem vir para o Brasil. Vai vir, se for um sucesso, porque pelo jeito, pela reação do pessoal, né? O pessoal conhece, gosta, né? Provavelmente vai fazer um sucesso. Se for fazer um sucesso, galera, Gintama é praticamente certo que vem, a menos que a JBC tente pegar, né? E não é a gente que tá falando, ela falou. Sim, ela falou. Que um certo mangá de um personagem de cabelo louro, de cabelo branco e não sei se pode vir, né? É, ou seja, tá praticamente que, tipo, certo, né? Se Arakawa der certo, Gintama pode vir pela Panini, né? E depois ela anunciou o Pandora Hearts, que também é o... É, ela mesma falou que esse é o mangá mais pedido na página oficial da Panini. Sim. Então chupa Roku no Ken, chupa Jojo e chupa Hajime no Ippo. Nesses últimos 5 anos, ela tinha falado. Então, e pô, tá Pandora Hearts também, ó, anime grande, né? Um mangá grande. E aí com 24 volumes. Ele é legal, divertida a história. Eu não vi, não. É, ela também anunciou aquele Hulk Blaster, que ele é uma one shot da menina do... Kuroshitsuji, isso aí. A Yana Toboso. E aí teve... Ela anunciou esse mangá, a história de vampiros e tal. E ela também falou que a Panini tá investindo em Onishots e tal. Ela deu uma... Ela explicou bastante o problema que eles tiveram com o papel. Que a gráfica trocou de papel, do nada, de fornecedor, sem avisar pra eles. Falaram da crise do Brasil, falaram de distribuidora. E aí veio a palestra dos três juntos, né? A mesa redonda das editoras. É, só rapidinho, ela... Na entrevista perguntaram de Jojo, né? Como sempre. E ela falou que tá estudando, né? Sim. Tá lendo o primeiro volume, tá? Pra ver como poderia vir para o Brasil. É, ela deu uma explicada de como funciona mais ou menos a Panini, né? Assim, ela... E as pessoas vão indicando títulos. Ela compra o mangá pra ver se ela se interessa. Se ela se interessar, ela passa pro chefe da Panini e eles fazem uma reunião e decidem se vale a pena ou não tentar. É. Ou seja, assim, tipo, só ela já passando pra lá já é alguma coisa, né? Isso quer dizer que ela tá ouvindo muito o pessoal, né? Exato. Ela lê, ela estuda sobre o mangá, ela se reúne com a equipe dela e discute qual seria o melhor formato, e ela passa pro chefões da Panini decidirem se vale a pena ou não investir. Ou seja, tem gente interessada em trazer. Agora, como vai trazer... É outras coisas, porque tem vários arcos, né? No caso, ela tá estudando Phantom Menace, né? Isso. Tem 3 volumes. Porra, Jojo é grande pra caralho, se você for olhar. É, então. É uma obra muito longa e muito louca e que pega muita referência e é bom demais, Jojo. Sim, então. Aí, o que importa é que ela tá... Tem gente estudando, tem gente interessada em trazer, né? Então, é muito legal isso, parte da Panini, que vem ouvindo os fãs, né? Vem fazendo coisas pra... se aproximar mais, né? Sim. Pegando um pouco do que a JBC faz, por exemplo. Então acho que é muito, muito legal por parte dele. Sim. Aí depois teve a mesa redonda com o Cassius, o Junior Fonseca da Neopop e a Bash Kodama da Panini. O cara da Nova Samp, infelizmente, não pôde estar por problema de saúde, né? Eu achei muito bom que a Mara pegou e falou que ela tava esperando ver sangue. É, todo mundo tava esperando, porque no ano passado, né, teve a mesma coisa por parte da Yamato de fazer a mesa redonda, e foi foda, porque é um metendo farpa no outro, tá ligado? Tipo, falando um monte de merda, entendeu? E aí nesse não. É, nesse eles conversaram mais e explicaram mais como funciona a questão da distribuição, né? Querendo ou não, realmente, é difícil chegar a mangá em algumas regiões do Brasil, algumas cidades pequenas, aqui mesmo na capital, embaçada deles. E eles falaram um monte de coisa, falaram da educação, falaram que o Brasil é um país que não lê, é verdade. Mas isso todo mundo sabe. Sim, todo mundo sabe, mas meio que a população é cega pra isso, tá ligado? É. Tipo, o Brasil é um país que não lê, ok, o que você vai fazer pra mudar isso? Eu vou continuar não lendo. O Brasil, ele é um país que ele sabe que ele tá errado e continua no erro. Acho isso muito legal. Muita gente reclamou porque não teve pergunta dos fãs, né? A verdade é que não foi culpa do Juba, que quem não sabe, o Juba do Diowave que mediou, né, a palestra. Não foi culpa dele, foi porque eles não avisaram o tempo exato da palestra, né, da mesa redonda. Falaram que ia passar de uma hora e só deram uma hora pra ele, não avisaram nada. Tanto porque nem sabiam que ia ter mediador na palestra, né? Aí fica meio complicado mesmo, né? Mas fazer o quê? As perguntas foram muito inteligentes. Parabéns, não, desculpa. Foram ótimas as perguntas. Então, né? Assim... Assim, teve algumas que a Beth tinha falado, mas acho que é interessante saber a posição das outras. As outras duas, né? Claro, claro. E porque eles falaram pra caralho também, né? Sim, eles falaram muito. Falaram muito. Falaram bastante até. O caso tava com o dedo na tomada. E, cara, mas assim, eles falaram coisas importantes, tá ligado? Eles explicaram como funciona a questão de distribuição, que é uma bosta do Brasil. Eles explicaram o problema que a Panini e a JBC tiveram com papel recentemente da falta de papel que teve no mundo, né? Porque eles tiveram que colocar papel nacional, né? E não internacional. Então, aí fudeu todo mundo, tá ligado? Eles explicaram bastante o que tava acontecendo. Voltando na ressaca Friends do ano passado, a Bad tinha anunciado o Aro Haru Hide no finalzinho da mesa redonda, né? E esse ano ela quis fazer a graça de fazer a mesma coisa. Aí, no finalzinho da palestra, ela falou na palestra dela que tinha mais um mangá guardado na manga. E no finalzinho da mesa redonda, ela anunciou Akame ga Kill. Eu também não conheço. É um anime recente, a galera vibrou porque ele é um anime recente de 2014. Ah, o anime é de 2014. Ah, tá. E a galera vibrou bastante. E ele é um mangá curto de 12 volumes. E ele entra na parada de mangá que se você tosse, desce saindo. Mangá que o Otaku gosta, vamos falar a verdade. É um seinen basicão, né? E seinen é meio eti, sei lá, parece eti porque tem a sainha da menina curta até o... Todo mundo... Aí o Cassius pegou o microfone e falou: e a gente vai lançar Origin. Isso é fora do palco, tá ligado? Mas o pessoal meio que só fez aí. Foi tipo. Não foi tão forte como a cama negativa, né? É, mas ainda assim foi do caralho. Sim. Foi do caralho porque o ano passado o Cassius falou que não tinha mercado pra shoujo, né? E ele acabou mordendo a língua, né? Com o sucesso do Aro Haido, né? Não foi que ele não disse que não tinha espaço pra shoujo. E disse que ele particularmente não gosta de shoujo. Assim, olha, eu não sei, pessoal, pelo dele. Não, pelo que eu lembro, ele falou que não tinha tanto mercado pra shoujo. Tanto porque ele brincava falando que, por exemplo, quem daqui compraria um mangá? E vai mangá shoujo, e duas, três pessoas da palestra lá, vai. Duas não, né? Vai, mas 10 pessoas de 100 levantava. Mas cá entre nós, 10 pessoas de 100 realmente compra mangá todo mês. Na verdade, cara, se você for no evento, a minoria que compra mangá, velho. O pessoal pega mais a internet e vê anime. Essa é a verdade. E isso vai pra todos os âmbitos. Vale pra mangá, vale pra HQ, vale pra livro. Ah, sim, mas eu acho que o sucesso do Haraidon mostrou que shoujo tem espaço, sim, cara. Sim, tem. E, porra, como tem, velho? Muita gente tem shoujo. E meio que ele, que o Cassius, pra ele, na minha opinião, ele meio que queimou a língua. Tanto que ele trouxe o Oranger, né? Que era um shoujo. Na minha opinião, eu acho o shoujo mais fácil de ser vendido do que o seinen. Porque o shoujo, ele é mais curto. Sim, a própria Beth falou, né? Pós-palestra, quando teve a conversinha e tal, que eu perguntei de Pluto e tal. Ela falou que seinen é um mangá que tá... Ela falou que é um gênero que tá saturado. Sim, que tá saturado no mercado. O mercado tá saturado de seinens, e é verdade. Todas as editoras têm seinens, todas as editoras estão trazendo seinen. Mas por quê? Porque o mercado teve uma saturação de shonen. E eles achavam que a melhor saída, o mais próximo do shonen, é o seinen, e é verdade. Sim, é verdade. Se eles saem do shonen pro shoujo, é muito drástico. Porrada, na época, a maioria do público era meninos, e era, porque era a galera que via Dragon Ball, a galera que via Yu Yu Hakusho, show Cavaleiro do Zodíaco, e mudar pro shoujo ia ser uma parada muito drástica. Então o mais próximo é o seinen. Tanto que ela trouxe dois mangás, a Panini trouxe dois mangás, são espetaculares, que é o Century Boys e o Monster, e foi um desastre de vendas. Não. Não foi um desastre, né? Uma decepção. Então, a palavras dela é que o Monster foi uma decepção e o Century Boy... Foi um erro, agora. É. Aí eu perguntei pra ela, o Pluto seria... Poderia ser um erro maior? Ela falou que não, que acreditava que o Pluto talvez desse melhor. É que o Pluto é mais curto. O Century Boy, mais curto é... O Century Boy é muito grande, velho. É, ele não tem final, né? E ele tem uma segunda parte. Sim, e o Monster ela falou que foi uma grande decepção. Eu pensei, eu jurava por Deus, eu fiquei meio que surpreso, porque eu não esperava que Monster tinha sido uma decepção, mano. Pra mim tava super bem, cara. É que a gente que gosta do Urasawa, né? É. Eu, você, o pessoal do Chuveirinho aqui, o pessoal que escreve em site, o Vongola. Vongola. A gente que conhece o Urasawa é uma coisa. Assim, a galera que tá acostumada a ler Shonenzão não conhece o cara. É. E era o primeiro mangá dele no Brasil. E é um mangá complicado pra caralho pra você ler, porque ele devaga pra cacete. É, não é um mangá pra qualquer um. É um mangá bem cabeça. Ele é um seinen no quesito seinen, tá ligado? No que se descreve seinen, que é um mangá pra jovem adolescente que não quer saber de porradaria, o Monster é o maior exemplo disso. Do lado do dicionário tá escrito seinen, tem a capa do Monster. Ele é o Woody Allen dos mangás. Então assim... É, ia ser realmente complicado. Agora, o Pluto eu acho que é mais fácil porque tem o Tezuka no meio, né? O remake da história do Tezuka. Tem Astro Boy, né? Essas coisas. Tem todos os personagens do Tezuka, né? É, então eu acho que seria muito mais fácil, né? Seria um acerto muito maior também. Talvez. Talvez teria sido melhor começar com o Pluto por causa do Tezuka, mas. Vamos ver, né? Quem sabe um dia. Não adianta tirar pelo. Leite mangá, derramado. Mangá derramado. Pelo mangá derrubado, que derrubaram meu Sailor Moon no meio do evento. Ah, mas vai que a gente tem que manter a esperança que vem um dia. Por que não? Falando em Sailor Moon, eu quero me engabar do meu desafio. Ah, sim, fale. A galera que acompanha a gente já cobrindo eventos da época do Dollars... Sabe a galera, os 10 pessoas que ouviram o podcast... Sabem que eu entreguei um currículo pro Cassius numa folha de caderno do João. Um pedaço de uma folha de caderno do João. Aí esse ano eu pensei em outro desafio, né? Eu pedi pro Cassius autografar o meu mangá da Panini e pra Beth da Panini autografar o meu mangá da JBC. Só pra ver a cara deles. O do Cassius foi legal. Que eu peguei e falei assim, Cassius, você pode autografar o meu One Piece? Ele falou, claro. Quando ele falou claro, eu acho que ele pensou que era da Conrad. Porque ele foi o editor da Conrad. Sim, eu também acho. Aí quando ele viu que era maior, ele percebeu que era da Panini. Aí ele, pô, você tá de zoeira, né? Ele falou assim, claro, aí quando eu coloquei na mesa, ele falou, pô, você tá de zoeira. Então ele pensou que era da Conrad. É, lógico que ele pensou. Aí ele autografou, só que ele autografou como o Beth Kodama, porque ele é ligeiro. Aí eu fui tentar a Beth foi mais difícil. Um pouquinho mais. Eu acho que com o Cassius não foi muito difícil. Primeiro porque ele lembrou que eu tinha entregado o currículo pra ele. Ele sabia que você é louco. É, ele sabia que eu tava na zoeira. Ele sabia que eu tava no ruim. Aí ele pegou e apoiou e pediu o autógrafo da Beth. Aí quando eu fui na Beth, como eu nunca tinha feito nada com a Panini e com a Beth, ela achou que eu era meio maluco. Achou, acho que eu tinha certeza que eu era maluco. Tanto que ele escreveu no mangá que eu era louco. Mas ainda assim, ela autografou. Porra, obrigada. Muito obrigado, Beth. Muito obrigado. E eu, só uma coisa, a letra dela é muito bonita, mas a do Cassius maluco, que garra um estranho. O Cassius, eu já sei, cara. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Ano que vem. Vai dar um caderno de caligrafia. Dá um caderno de caligrafia pra ele. É uma promessa que eu faço aqui no Vortex Nerd 016 que eu darei um caderno de caligrafia para o Cassius. Caralho, velho. Mas é tudo puta tonto, tá ligado? Sim. Mas a da Beth é bonita. Sim, é, letra de menina, né, velho? É, sim. É, do caralho. Não, o pessoal de editor é muito legal, né? O Cassius e a Beth são muito legais. Né? O Gino Fonseca a gente não teve oportunidade porque ele tava meio... Tava lá dentro da... Tava do lado do Cassius, mas tava na mesa, entre a mesa. Né? Então, é porque a Beth tava num ponto da mesa, o Cassius na outra e o Junior tava no meio. E, assim, trocar ideia com o Junior Fonseca é meio complicado no Anime Friends, porque ele também... Ele é colaborador, ele é... Organizador, né? Então ele tá organizando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então o cara ele é atarifado pra cacete no meio do evento. Então a gente entende esse lado, né? Sim. Óbvio. E antes de mais nada, aqueles são os cosplayers, né? Os dois cosplayers que a gente entrevistou. Tá em vídeo, o link do vídeo tá aqui embaixo. A gente entrevistou o Edwards Mão de Tesoura Punheteiro. E o Power Ranger Fotógrafo. O Power Ranger Fotógrafo. Você deu a vida, cara. Com o Power Ranger Fotógrafo. Muito obrigado, galera. Vocês são foda. E a gente vai entrevistar mais cosplays no próximo evento. Sim, a gente pensou que os cosplays iam ser meio... É... Assim, o legal do cosplay é porque, assim, o cara ele teve um puta trabalho do caralho pra fazer aquela roupa. E ele quer mostrar aquela roupa que ele teve um puta trabalho pra fazer. Sim. E eles sacam que a gente da imprensa também tá tendo um puta trabalho pra tá fazendo aquilo. Sim. Porque a gente tava embaixo do sol do caralho com uma puta de uma câmera na cara e o microfone na boca dos outros, né? Sim, e eles... Porra, eles foram muito gente boa. Sim, eles foram muito... No próximo vídeo eu prometo que a gente vai pelo menos 20 minutos de vídeo. É, não. A gente vai entrevistar mais cosplays. É que foi a nossa primeira cobertura de evento com vídeo. A gente não sabia como chegar nos caras. A gente sabe. Deixa colar. Se prepare, cosplayers. Para por favor, perto. Próximo evento, talvez a gente vá no Ressaca. É, por favor, vá alguém de Batman. Obrigado. Ou de Peter Parker. Ou de Peter, ou de Homem-Aranha. Ou de Harry Potter. Ou de Chaves. Ou de Chaves. Ou de Naruto. Caraca, mano. Tem muitos órfãos dela. Muitas opções. Muitos leques. Eu provavelmente... Ou de Luke Skywalker. Ou de Luke Skywalker. Não. Ah, não. O Darth Vader morreu no final, né? Até quando ele... Tá, não. Mas eu pensei no Luke quando ele ainda não sabia que o Darth Vader era o pai dele. Ah, sim. No quarto filme. Entendi. É, não tiver... Ou de Frodo. Será que eu devo ter dó do Frodo, porque o Bilbo deve ter comido muito Frodo. Caralho, velho. Para com isso. Ah, cara. Tem uma cara de safadinho, vai, mano. Na trilogia inicial, não tem? Não, fala isso não, o Sam vai ficar bobado. Deus é pedófilo. Caralho, calma aí. Como é que as pessoas nascem no universo do Tolkien? Porque, sabe? É estranho, né? O cara vai, o moleque vai, mora só com o tio. O que tem? E os pais? Os pais morreram no Frodo? Ninguém sabe. Eles moram sozinhos naquela casa. Ninguém sabe, né? E o Frodo, como todo mundo sabe, tem uma queda pelo Sam. Assim, eu sempre vi mais ao contrário. Sem tempo. É. Mas também, o Frodo aceitar esse tipo de coisa. Você acha que é correspondido? Eu acho que é correspondido. Eu acho que tem influência muito lá na infância traumática que ele tem com o. Com o Bilbo. Sim. Entendi. A sua personalidade homossexual acabou se transformando, se desenvolvendo quando o Bilbo pegava o Frodo. Entendi. Eu sempre vi mais o Sam ser apaixonado pelo Frodo. Até porque é o Sam que é o cara que vai pra onde o Frodo vai, tá ligado? Sabe quando você tá apaixonado pela garota da escola e pra onde ela vai, você vai atrás? Sei. Nossa, isso sei. Porque foram muitas, tá ligado? Sei. Ah, pior que foi o curso. Muita friendzone nessa vida. Nossa, demais. Foi, claro que foi, cara. E cara, e eu sempre vi assim, tá ligado? Você nunca pensou por esse lado abusador? Não, nunca pensei. Denúncias. É, cara, o Bilbo, por isso que é correspondido ao amor do outro. O Bilbo meio que abusava do Frodo, por isso que o Frodo se mudou pra, com ele. E acabou criando uma personalidade homossexual. Mas calma aí, mas se o Frodo fosse abusado sexualmente, eu acho que ele não ia querer morar com. Por medo. Normalmente as pessoas são abusadas sem medo. E às vezes mesmo não. Não querendo. O Bilbo ameaçou ele. Sim, ameaçou. Então ele é um filho da puta. Sim, tanto porque logo depois que ele viu que o Frodo tinha algum sentimento pelo Sam, ele vazou. Não, mas ele não vazou por causa disso. Você não sabe? Você não sabe, Alas? Não, ele vazou porque ele se encheu dos hobbits. Ué. Aí ele foi morar com os elfos que são afeminados. Sim, por quê? Porque ele foi comer elfo? É. Ele teve uma lembrança. Falar qual espécie, qual raça, né? Que é a bundinha lisa. É. A bundinha do Frodo. Ah, os elfos. O mais estranho é o Gandalf. O Gandalf, né? E atrás do Frodo pra queimar o anel é uma analogia? Pode ser, cara. Olha só, cara. Às vezes queimar o anel pode ser uma analogia à traumática do Frodo com o Bilbo. Será que queimando o anel, o Frodo se vê livre dos abusos sexuais do tio? Pode ser. O anel, na verdade, é a liberação do personagem das garras do verdadeiro vilão, que é o tio. Sim, porém, ele no final do terceiro filme, ele se nega, né, a queimar o anel. Ou seja, ele gostava de ser abusado pelo tio. Não, é por causa da influência do mal do anel. Sim. Sim, o anel tava influenciando. Ele não negou, é o anel que tava controlando ele, caralho. Sim, sim. Então por que o Gollum gostava do anel, então? Ah, eu já não sei. Quem o Gollum tava comendo essa história? Frodo, por que não? Uma zoofilia ali. Vocês não se conheciam. Como é o Gollum, é pedofilia? acho que é zoofilia. Eu não sei. Se você tá comendo alguém de outra raça no mundo do Senhor dos Anéis, é zoofilia? Não sei. Será que se comer um minotauro é zoofilia? É, né? Porque ele é metade homem, metade animal. E a parte que você vai comer é a metade animal. Sim. Só que eu acho que comer um minotauro não é uma ideia muito legal. Por quê, cara? Eles são fortes pra caralho, né, velho? Eu acho que normalmente, se a pessoa fosse ter uma relação sexual com o minotauro, a pessoa iria dar para o minotauro. Sim, tipo Khal Drogo. Sim, porque tipo o Minotauro, ele é tipo... O machão do bagulho. Machão do bagulho, exatamente. Ele ia montar na pessoa que nem o Khal Drogo faz com a Daenerys. Sim, porque eles são descritos como cavalos, né? O povo lá do Khal Drogo lá, que vive nos cavalos, tal, são tipo centauros. Isso mesmo. Sim, isso mesmo. Então, verdade, a pessoa seria enrabada pelo cavalo. Tipo a Mônica Matos. Tipo a Mônica Matos. Caralho, cara. Olha onde a gente foi, cara. Puta que pariu, mano. Tudo faz sentido agora pra mim. Tudo faz sentido. Uzu Otaku. Moe, moe. Sabe o que eu pensei agora que é triste? É, o universo do Senhor dos Anéis não tem minotauros nem centauros. Sim. Mas sabe qual tem? Harry Potter. Harry Potter tem minotauros. E sabe o que é pior? Tem um minotauro que é professor da escola. Um centauro, na verdade, né? Um minotauro, um centauro. É? Puta, mas eu não lembrava disso. Sabe, saca no filme aquele centauro que salvou o Harry do Voldemort no primeiro filme? Sim. Ah, lembrei, é verdade. Ele vira professor. Caraca, outro. Percy Jackson, cara. Ele não é um centauro, né? Ele é um fauno. Assim não, como as crônicas de Nárnia. Não, ele é um centauro, professor. Ah, tá. Eu pensava que você tava falando do amigo dele lá, o Wendel Bezerra. Ah, mas é o. É, também, né? Por que não? Não, ele é um fauno. Sim, mas tipo, o professor Minotauro, ele tem uma puta de uma. O tipo, presença. Percy Jackson. Sim, o Percy Jackson, ele tipo, daria pro Minotauro. Mas o centauro tem uma presença por si só. Caralho, você é um cara metade homem e metade cavalo. Você tem que ter uma presença. Porra, o cara é foda, né? O cara tem uma turma do caralho. Só tem que ter uma presença, velho. É, não. Eu pensava que você tava falando do Wendel Bezerra, que é o fauno lá. Não. Que aí tem o Xavier nas crônicas de Nárnia também. Xavier? É. Por que Xavier? O maluco que faz o Chico Xavier. O professor Xavier no Dias do Futuro Esquecido e no Primeira Classe. Ah, é verdade. É o fauno das crônicas de Nárnia. Será que tem zoofilia nesses universos todos? A gente não sabia? Caraca. Nárnia não, que é pra criança. Até Harry Potter também é. Harry Potter também não, que é pra criança também. Só que o ator de Nárnia era religioso. É. Mas por que, vai que o Harry não pro professor Minotauro. Que isso, velho? Não faz isso, velho. Não faz isso com a minha infância, velho. Para. Por quê? Para. Porque logo depois, o Bentauro salvaram o Harry. Porque ele é o garoto que sobreviveu ao Voldemort. Ele é o garoto zica. É assim. Ele é o escolhido. Ele é o Neo da parada. O Harry Potter, ele é um cara zica. Além de dar pra Centauro. Não, ele não deu pro Centauro. Ele é um cara zica por quê? Ele é puta famoso do caralho, ele é o escolhido. Eu falo assim, mano, nessa escola eu pego o que eu quero. Então eu vou pegar a japonesa e a ruiva. As duas mais esquisitas da escola. Não caralho, esquisitas? Por que esquisitas? A Gina é meio esquisitona. Ficou 4 filmes na friendzone, cara. Eu acho que ela não ficou na friendzone. O Harry que não tava afim dela. Não, mas ela gostava dele, ficou na friendzone. E ele achava ela uma amiga. Então sendo assim, ele está na friendzone, real, verdade. Igual a Luna. Por que a Luna? Porque ela também tem aquele dia do Harry, vai. Não. Claro que tem, cara. Não. Ela só pensa nos raguletes. É. Ela viu o Harry como amigo, tanto que ela pintou o teto do quarto dela com os amigos dela. E isso é uma prova de amizade. Sim. Olha, o Harry poderia ter tido um fuckbuddy com a Hermione, que não teve, né? Eu acho que ele via mais a Hermione como uma irmã. Será? A irmã que ele nunca teve. Pode ser também. A Luna também, ó. A Luna era a filha única criada por um pai maluco. Olha aí, cara. Às vezes o pai da Luna abusava a Luna, por isso ela é meio birutinha. Mas ele também é biruta. A família inteira é. Ah, é? É, de família. Ah, tá. Então é problema mental mesmo. É, só problema mental, caralho. Que filha da puta, meu Deus. Ai, caralho, mano. Mano, por que todo cash a gente vai pra esses temas? Por que todo cash a gente tem que ir pra esses temas, velho? Por que a gente tem que ir pra putaria, né? Sempre. Caralho, velho. Ai, caraca. Não dá pra gente falar de um tema família de vez em quando? Ah, não sei, cara. Da missa do Padre Zezinho. Consideração final, por gentileza, do anime. Se você conseguir, eu não sei, né? Não consegui. Não, foi um evento muito bom. Existe o Padre Zezinho, tá? Existe? Existe. Você deu um Google aí no Padre Zezinho? Dei, na Rádio Católica 87,9 FM. São Paulo? Deve ser. A melhor rádio de São Paulo. Você já percebeu que toda rádio fala que ela é a melhor rádio de São Paulo? Já percebi. É tipo universidade, né? Todo comercial de faculdade, a gente é número 10 do MEC. Sim. Menos a Uninove. Não, zoeira. Como que fala que era a Uninove? Ah, não, a Uninove só que é 10. É. É verdade. A Uninove é 10. Enfim, foi um evento muito bom, cara. Espero que a Mato continue seus eventos lá. E futuramente. O Anime Dreams, por que não o Anime Dreams, né? Teve problema, né, do Anime Dreams. Porque no Anime Dreams e o Ressaca um dia vão pra lá, porque não dá pra ficar naquela faculdade minúscula, mano. Isso é doido. Cara, foi um puto evento do caralho. Foi melhor do que o outro ano que a gente foi. Você achou? Achei que foi igual, cara. Eu não sei. Eu acho que eu achei porque a gente tava meio no primeiro, a gente tava se achando meio estranho, que era o nosso primeiro evento cobrindo e tal. Acho que esse a gente tava mais pra zoeira. Ok, do primeiro eu entreguei o currículo pro Cassius, beleza. Sim. Eu não sei lá, acho que eu curti mais esse. Eu realmente curti mais esse. Ah, então tá. E foi da hora, serviu como experiência pra gente melhorar na parte de vídeos. Sim, no Ressaca também. É, eu não posso entregar a câmera pra mão de alguém que tem Parkinson. Tem que lembrar disso. Caco, uma coisinha, nota de 0 a 5. 0 a 5? Pode dar quebrada? Pode. 4,8. Por tá que bom, eu vai. Vou tirar os dois pontos? Eu vou explicar o porquê eu vou tirar os dois pontos. Um pouco foi pela falta de organização na hora das palestras. E isso não ocorreu só com a parte da mediação do Juba. Também ocorreu em alguns momentos com o microfone, que fazia barulho, mas tudo bem, isso é imprevisto, acontece, beleza. Mas as informações não estavam batendo entre eles, tá ligado? Tipo, ninguém sabia quem entrar quem. A menina que estava anunciando a mesa redonda, ela não sabia que o cara da Nova Sampa não tava. Quem falou foi a Beth. Sim. Esses pequenos probleminhas que davam muito pra ser evitado. E outra, quando der a merda, fala pra galera afastar o microfone da boca, sabe? É uma dica. É. Porque assim, por mais que o microfone esteja longe, ele não vai pegar, ele vai pegar, porque ele é filho da puta. Com certeza. A gente tem uma regra em quem trabalha de telemarketing, que é, o mute sempre tá pra te fuder, o microfone também, cara. Então assim, se você perceber que vai dar merda, tira o microfone de perto, cara, porque a galera vai ouvir. Vai, lógico que vai. Vai ouvir. Então, e eu tiro outro ponto por causa da porra da música do Yu-Gi-Oh! Puta que pariu também, né? Ai, ai. Pois é. Ah, eu vou dar minha nota pra ver daqui que eu dei o gancho. Eu vou dar pra Fast Comics e pra Anime Friends. Pra Fast Comics eu vou dar 4. Teve os problemas lá no começo que eu achei que só falar o nome e o veículo de comunicação sem apresentar RG nem nada é meio uma puta falta de organização. Não sei se é erro da festa ou do pessoal que tava lá, né? A gente nunca sabe, né? Mas fazer o quê? Sobre o negócio da palestra de TPC, que muita gente foi expulsa, e pelo preço das coisas que estavam muito exorbitantes, cara. Pelo menos o do Anime Friends não tava tão caro assim, tava no preço, tá ligado? Tava razoável, né? E pro Anime Friends eu vou dar 4,5, pelas mesmas razões que você, e também pela falta de organização do pessoal da staff nas horas das palestras, principalmente também na palestra da Panini, que meio que cortou barato, né, nos anúncios, né, principalmente em 3 deles, que a menina, tipo, mudava antes da Beth anunciar, não, tipo, não tinha uma ligação, tá ligado? Tipo, quando a Beth anunciou o mangá doidinho lá do Nonsense, tinha saído antes a imagem dela anunciar em si. Então meio que faltou comunicação dos mediadores com as staff, mas eu acho que é mais problema da staff do que dos mediadores, né? Eu não sei se falta um pouquinho de treinamento, né, antes do evento, não sei. Não, assim, o pessoal que tá lá na staff são colaboradores, eles não estão ganhando porra nenhuma pra estar lá. Sim, eles estão se oferecendo para ajudar o evento a crescer, ponto. Mas cá entre nós, dava pra ter tido uma conversa da Panini com o pessoal do evento e falar assim: a gente tem um slide, tem como vocês já colocarem? Tem como vocês colocarem o pendrive antes de eu subir no palco? Sim, e o pior é que a Beth chegou e falou isso antes da palestra, mas mesmo assim a menina foi e mudou na hora que não tinha que mudar. Mas o evento foi do caralho, a gente conheceu um gente legal pra cacete, a gente conversou com o pessoal que tava lá, entrevistamos o Mugiwara. Sim, que falou essas razões pelo. Ter falado do Projeto X, apesar que, né, ele meio que arregou, né? Arregou. Eu peço desculpas ao senhor, à senhora, mas o rapaz arregou. Não vamos citar o Vongola aqui, né? Que não é necessário. Por motivos contratuais, não é mais possível. Não é mais possível. Então, é isso aí. Essa foi a nossa cobertura do Anime Friends. Espero que vocês tenham gostado do cast. E deixe aqui seu comentário o que vocês acharam dos lançamentos das editoras. Bueno? Certo. E fale o que vocês acharam da teoria certa de que o Frodo era comido pelo tio. Era molestado. Era comido. Caralho, tem como você usar palavras menos ofensivas? Desculpa, era molestado. A gente já tava indo pra um tema que não poderia ser falado. Né? Aí você ainda manda comido. Molestado pelo Chus, né? Eu fico imaginando a cara da sua professora de redação, tá ligado? Na faculdade. Não, aí na redação meio que, né? Segura as pontas, né? Óbvio. Ai, ai. Então é isso aí, fomos até semana que vem. Ou não, porque a gente tá conseguindo lançar até semana. Até semana que vem. Eu espero. Até semana que vem. We are fighting dreamers. 高み tactics to get the fire right here, right now. Boom, boom, boom, like a Tango Rider, right here, right now. Boom, the tactics to get the fire, bam. Isso é tudo, pessoal.